Há um projeto em Albufeira que vai dar que falar. Estamos no ar. No ar, o programa de rádio do projeto Pescador de Sonhos SSG, do programa Escolhas. Todas as terças, na Rádio Solar.